CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurant. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bela Itália. E Foz do Iguaçu foi surpreendida nesta semana com uma notícia que nem o mais pessimista ou o torcedor da desgraça poderia imaginar. A Rede Internacional de Entretenimento Esportivo, ESPN, organizadora das Olimpíadas Radicais X Games, anunciou o cancelamento de todas as edições dos Jogos fora dos Estados Unidos nos anos de 2014 e 2015. Isso significa que os chamados Global X Games, a expansão dos X Games para o resto do mundo, chegou ao fim já no seu primeiro ano de realização em as cidades de Foz do Iguaçu, no Brasil, Barcelona, na Espanha, Munique, na Alemanha, e Tignes, na França, ficaram a ver navios, mesmo tendo contratos que asseguravam a realização dos jogos nas cidades pelos próximos 2 anos. Em Foz do Iguaçu, houve quem ignorou o fato de que o cancelamento dos X Games foi para todas as etapas fora dos Estados Unidos e argumentasse que a culpa foi da prefeitura, que o prefeito isso, que Itaipu aquilo, que a empresa que trouxe os X Games para a cidade agiu de má fé, que o governo do estado não ajudou, que o governo federal queria tirar os X Games de Foz, etc, etc, etc. Em comunicado oficial divulgado em sua página em inglês, a ESPN Internacional justificou o cancelamento dos jogos argumentando dificuldades financeiras para a viabilização, nomeadamente falta de sustentabilidade futura para os jogos, trocando em miúdos, planejaram mal, contaram com o ovo antes da galinha e não obtiveram o resultado esperado já para o primeiro ano da competição. Fato é que para o turismo de Foz do Iguaçu, a perda dos X Games é muito, mas muito difícil de mensurar. Com os jogos, a cidade teve sua imagem associada a esportes e natureza, com foco no público jovem, ou seja, os atuais ou futuros viajantes. Imagem divulgada em quase 200 países em mais de 70 horas de transmissões, acompanhadas por 600 milhões de pessoas, ou seja, quase 10% da população do planeta. Uma perda realmente difícil de calcular, mas imediatamente após o anúncio unilateral do cancelamento, representantes do turismo e do esporte local, bem como também da Brunoro Sports Business, a empresa que captou os X Games aqui para o Brasil, anunciaram a possibilidade de realizar um evento paralelo com o mesmo foco, sem a marca X Games, mas dedicado aos esportes radicais e contando também com a participação dos principais atletas do mundo com o nome de Brasil X. A alternativa, sem dúvida alguma, interessante, mas que vai depender não apenas da vontade empresarial de setores focados no esporte e no turismo, mas também do interesse e do compromisso de apoiadores governamentais, e é aí que mora o grande risco. Participe do CBN Turismo e interaja conosco. O e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, rádio CBN Foz no Facebook ou então cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 5 de outubro de 2013. Bom dia. Cancelamento dos X Games em Foz do Iguaçu e em todas as cidades fora dos Estados Unidos pega de surpresa o setor turístico e a população. Foz do Iguaçu pode ser sede da seleção da Coreia do Sul durante a Copa do Mundo de 2014. Nesta sexta-feira, uma delegação coreana esteve na cidade. Secretaria Municipal de Turismo conclui a edição 2013 do Inventário Turístico de Foz do Iguaçu. Casa de um dos primeiros fotógrafos da cidade pode ser tombada e virar museu. E no programa deste sábado, você confere também a programação cultural e de lazer para o fim de semana em toda a Tríplice Fronteira. 11 horas e 7 minutos. CBN Turismo volta em instantes, depois do intervalo, com estas e outras informações. CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Temperatura de 21 graus neste momento aqui em Foz do Iguaçu. A previsão do tempo para Foz e região fronteiriça é de sol entre nuvens neste sábado. Temperaturas entre 12 e 26 graus e diminuição da temperatura. durante a madrugada, com temperaturas na casa dos 10 graus. Devemos ter aí um amanhecer de domingo bastante gelado até para esta época do ano aqui na fronteira. Domingo, máxima de 26 ao longo do dia. E para segunda-feira, temperaturas entre 12 e 26, sem previsão de chuvas para Foz do Iguaçu e municípios do extremo oeste paranaense. Aeroportos da região trinacional estão abertos para pousos e decolagens, nenhum problema de atraso ou cancelamento neste final de manhã de sábado nos terminais aéreos de Foz do Iguaçu, do Paraguai ou da Argentina. Na BR-277, movimento intenso no sentido Foz do Iguaçu a partir da cidade de Cascavel. Se você for pegar a estrada, muita atenção quanto aos trechos de pista simples e também quanto às imprudências cometidas por motoristas nos trechos duplicados e, claro, nos perímetros urbanos das cidades aqui do oeste. No perímetro urbano de Foz do Iguaçu, especificamente, muita atenção quanto às obras no trevo da Avenida Paraná. A avenida está interditada nos dois lados da rodovia e existe uma previsão de que nesta primeira quinzena de outubro ainda seja feita a habilitação do novo trecho da BR-277, passando pelo centro da antiga rotatória. Vamos acompanhar aí, o fato é que a Avenida Paraná deve continuar bloqueada pelo menos até março do ano que vem, até que sejam concluídos todos esses trabalhos ali no trevo da 277. Vamos saber agora como está o trânsito na fronteira entre Brasil e Paraguai, na Ponte Internacional da Amizade. As informações com Thaís Montenegro. Bom dia, Thaís. Bom dia, Guilherme. Movimento intenso na Ponte Internacional da Amizade, como geralmente acontece aos sábados. Lentidão maior para quem se dirige à Cidade do Leste, no lado paraguaio da fronteira. Motoristas enfrentam um pouco de fila para fazer a travessia. Para quem está retornando ao Brasil, o trânsito também é grande, mas flui de maneira normal. Guilherme? Obrigado, Thaís. E na BR-469, que dá acesso à Ponte Tancredo Neves, ao aeroporto e alguns dos principais hotéis aqui de Foz do Iguaçu, e claro, ao Parque Nacional, enfim, o principal atrativo aqui da nossa região, o movimento está intenso no sentido Cataratas. Tenha muita atenção também ao trafegar por pontos, como é o caso ali do trevo de acesso à Argentina, a Ponte Tancredo Neves. Nesse momento temos registro de fila nas imediações da aduana argentina, e no período da tarde essa fila deve se intensificar. A previsão para hoje é de intensa movimentação turística na Ponte Tancredo Neves, fronteira entre Brasil e Argentina. Previna-se quanto a esta circunstância. Vamos conferir agora as cotações das moedas na média das casas de câmbio aqui de Foz do Iguaçu. Novamente, Thaís Montenegro na linha. O dólar está cotado em Foz a 2,24 para compra e 2,32 para venda. O peso argentino está cotado a 0,23 para compra e 0,28 para venda. O guarani, R$ 1,00 compra 2.020 guaranis e 1.900 guaranis são necessários para compra de R$ 1,00. Já o euro está cotado em Foz a 2,95 para compra e 3,15 para venda. Thaís Montenegro para a CBN Foz. Obrigado, Thaís. E nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de 3 milhões e 700 mil litros de água por segundo, quase duas vezes e meia maior que a média para essa época do ano aqui na fronteira. E existe também uma previsão aí, pelo menos nas próximas horas, de até algum aumento na vazão do Rio Iguaçu nas imediações das cataratas. Enfim, aproveite o cenário aí, bastante belo realmente para quem quer tirar fotografias. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos, tanto no Brasil como no Paraguai. Falando em Paraguai, vamos aqui fazer um alerta. Hoje, às 11h59 da noite, portanto na virada de sábado para domingo, começa o horário de verão no Paraguai. O Paraguai adianta em uma hora os seus ponteiros. Isso faz com que, de amanhã, domingo, até o dia 20 de outubro, aqui no Brasil, Brasil, Paraguai e Argentina estejam no mesmo horário. O Paraguai normalmente está uma hora atrás com relação ao fuso horário, mas com o começo do horário de verão no Paraguai, Paraguai deve ficar então na mesma hora do Brasil e da Argentina. Já no dia 20 de outubro, quando nós aqui no Brasil entrarmos no horário de verão, aí sim o Brasil volta a estar uma hora à frente do Paraguai e também vai ficar uma hora à frente da Argentina, que não vai entrar no horário de verão. Enfim, se prepare se você tem compromisso no domingo ou na segunda no Paraguai. Fique atento porque agora nessa virada de sábado para domingo começa o horário de verão no vizinho país. Falando de Itaipu, visitação é gratuita aos moradores da região que apresentarem comprovante de residência. E você pode também aproveitar e visitar a exposição Múltiplo Leminski no Ecomuseu, que fala sobre a vida e a obra de Paulo Leminski, considerado um dos maiores artistas paranaenses de todos os tempos. Senhor turista, seja bem-vindo à região da Tríplice Fronteira. CBN Turismo.

nossos parceiros todos estão alinhados com isso, parceiros privados e públicos, e realmente fazer com que a gente tenha um produto nosso, né? Acho que faz parte aí desses desafios que vão surgir agora pela frente. Os X Games é considerado a terceira maior competição esportiva do planeta, atrás apenas da Copa do Mundo de Futebol e das Olimpíadas. Milhões de pessoas acompanham as provas em modalidades como skate, rally e motocross pela televisão. Maurício Freire, para a CBN Foz. Informações de Maurício Freire aqui nas ondas da CBN Foz. E falando especificamente dessa questão dos X Games, é realmente uma perda o cancelamento dessas edições globais dos X Games. Perda para a ESPN em termos de marca, porque estava alcançando um público onde antes talvez não tivesse a difusão necessária, mas principalmente para os destinos que sofreram esse cancelamento. No caso, Foz do Iguaçu, por exemplo, ela teve durante toda a realização dos X Games 2013 aqui na cidade uma difusão, uma exposição bastante positiva, associando a imagem da cidade a temas como natureza e esportes radicais. Por exemplo, durante as transmissões dos X Games, entre uma prova e outra, uma imagem captada por um dirigível ou um helicóptero mostrava do alto as Cataratas do Iguaçu, com toda a beleza do Parque Nacional, enfim, imagens inclusive do pôr do sol nas cataratas, imagens belíssimas que percorreram aí milhões de lares do mundo inteiro, criaram aquele desejo para que as pessoas viessem visitar aqui a cidade de Foz do Iguaçu. Enfim, é uma pena realmente que tenha sido tomada essa decisão por parte da ESPN de cancelar as edições externas dos X Games, que agora voltam a encolher, sendo realizados apenas nos Estados Unidos. Uma pena realmente. CBN Turismo. 11 horas e 22 minutos e a casa de Harry Schink, um dos primeiros fotógrafos de Foz do Iguaçu e personagem de destaque dos primórdios da cidade, deve ser tombada pelo patrimônio histórico e transformada em museu. Esta, pelo menos, é a proposta do vereador Newton Bobato, do PCdoB, que esteve nesta quinta-feira no programa CBN Foz, edição da tarde, e conversou com Cristina Pinheiro sobre essa proposta. As fotos de Foz que a gente vê por aí, das primeiras, principalmente porque ele registrou, o Harry Schink registrou a chegada da colônia militar em Foz do Iguaçu. Então ele registrou o nascimento de Foz do Iguaçu, sabe? E a casa dele tem um aspecto, a casa onde ele viveu, tem um aspecto histórico muito importante para a cidade. Além de ser a casa dele, foi a primeira farmácia do município, porque ele também era farmacêutico, e foi a casa que serviu de abrigo para o Bertone, que é o cientista que pesquisou toda a fauna e a flora da nossa região aqui. Então, e hoje a casa está tomada pelo mato, e nós estamos assim, nós na verdade adotamos uma ideia que foi dos alunos da UDC, os alunos de arquitetura da UDC, coordenados pelo professor Alexandre Baltazar, e eles fizeram um estudo da casa, da história do Harry Schink. Fica onde a casa? A casa fica ali eu não me lembro o nome da rua, na terceira pista da JK, virando à direita. Logo depois da atual sede do Sindicato dos Comerciários, onde era a antiga Secretaria de Ação, da Ação Social. Ela está lá. Na área central da cidade. Boa parte da casa está em pé. E nós achamos assim, que a casa ela serve de exemplo de como o patrimônio histórico dessa cidade ele foi cuidado. Nós temos uma cidade que vai completar 100 anos e nós não conseguimos cuidar da nossa história. As casas particulares, que é a casa do Harry Schink, as casas históricas, as primeiras casas de Foz do Iguaçu, elas já não existem mais. Existem três ou quatro residências só desse período histórico que estão em pé. Os únicos prédios históricos que nós temos são alguns prédios públicos, que é o caso do Cassino, onde é o atual Senac, a sede do GRESF, e o Colégio Bartolomeu Mitre, o Colégio Monsenhor Guilherme, as casas aí que pertencem ao Exército e aquela região ali onde está localizado o Provopar, são os pouquíssimos restos da história que nós temos. E é uma pena, né, vereador, porque uma cidade centenária como Foz do Iguaçu, do porte, da importância para o turismo em Foz do Iguaçu, uma das poucas cidades aqui na nossa região que tem a idade que Foz do Iguaçu tem, a importância que Foz do Iguaçu tem, e não ter essa atenção aos prédios históricos, que devia ser um chamariz também para o turista. Assim como a maioria das cidades centenárias brasileiras, elas tenham cuidado. Eles conseguiram criar uma legislação e conseguiram ter compromissos governamentais que cuidassem desse patrimônio. Nós temos uma lei avançada, nós temos uma lei que ela tem 22 anos, a Lei 1500, que ela nunca foi cumprida no município, que ela criou o Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e Ambiental do município, e nenhum governo nesse período conseguiu cumprir essa lei. Então, assim, nós temos um problema da sociedade, que nós queremos chegar nos 100 anos, nas comemorações do centenário de Foz, na mesma situação, vendo o patrimônio, a história do município, a história arquitetônica do município ser diluída, completamente... Porque essas casas eram casas de madeira na época. Então, para mantê-las, teria que ter uma ação estatal, uma ação de preservação, e nunca teve. Então, assim, na situação da casa do Harry Schin, que é uma das últimas, há 3 anos nós tentamos o mesmo trabalho com a antiga residência do primeiro prefeito de Foz, do Jorge Milfeng, e que os proprietários optaram por demolir e por transformar hoje na construção de um hotel da cidade. E essas coisas acontecem por falta de uma política pública e por falta de entendimento das próprias pessoas, dos proprietários, de quanto isso é importante. E que isso pode, inclusive, valorizar o imóvel dele. Porque... Parece que não se tem amor à história de Foz do Iguaçu. Não é só uma questão assim, o que as pessoas acham? O que normalmente um proprietário de uma residência histórica acha? Ah, o Estado vai tomar a casa de mim. Não vai. Pelo contrário, a única coisa que ele não pode fazer é demolir a casa, é fazer esse processo. Mas ele pode vender, desde que se mantenha o patrimônio preservado. Que a partir do tombamento tem todo um apoio. A proposta dessa da casa do Harry Schin, que é transformá-la num museu fotográfico da cidade. É a ideia que os alunos de arquitetura tiveram. E que pode ser uma boa ideia, desde que o Estado assuma, desde que o município consiga primeiro implementar o conselho. Ou seja, se o município conseguir implementar o conselho, esse conselho vai avaliar o que é importante ser preservado e o que não é importante. E vai debater com os proprietários, vai discutir. Não existe imposição, temos que tomar, ninguém vai tomar casa de ninguém. Mas que precisamos entender que o município precisa ter a sua história preservada. Isso, como você falou, pode ser um atrativo turístico, pode ser um atrativo cultural para a nossa cidade. Entrevista do vereador Newton Bobato a Cristina Pinheiro no programa CBN Foz, edição da tarde, sobre a proposta de transformar a casa onde viveu o fotógrafo Harry Schin na rua Tiradentes, ali próximo à terceira pista da Avenida JK, num museu para resgatar parte da história do município que completa em 2014 seu centenário de emancipação. E a seguir no CBN Turismo, vamos saber mais sobre a visita de representantes da Coreia do Sul aqui a Foz do Iguaçu para avaliar as instalações da cidade, pensando em transformar Foz do Iguaçu na sede da Coreia do Sul durante a Copa do Mundo de 2014 e também detalhes sobre a conclusão do inventário turístico aqui da cidade de Foz do Iguaçu. Eu vou conversar com Valéria Mariotti, ela que é a diretora de desenvolvimento de turismo da Secretaria Municipal de Turismo. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da CBN Central Brasileira de Notícias. Na sequência tem um repórter CBN. Já voltamos com outras informações do setor que movimenta a economia aqui na Terra das Cataratas. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 33 minutos, temperatura neste momento de 21 graus aqui na cidade de Foz do Iguaçu, e o Conselho Municipal de Turismo, Contura, aqui de Foz do Iguaçu, emitiu nota na qual não aprova a proposta de extinção da Secretaria de Estado do Turismo anunciada pelo governador Beto Richa no último dia 27 de setembro, exatamente no Dia Mundial do Turismo. Pela proposta do governador, as atividades de turismo do Paraná serão atreladas à Secretaria de Estado da Cultura. O Conselho afirma que a medida seria uma prova de desconhecimento com relação ao turismo para a economia e também o potencial do turismo para o desenvolvimento econômico e social de regiões do Paraná. Além da Secretaria de Estado do Turismo, mais 3 secretarias foram extintas: a Secretaria de Controle Interno, a Corregedoria e Ouvidoria e a Secretaria de Assuntos da Copa de 2014, além de aproximadamente 1.000 cargos comissionados. De acordo com o governador, a medida não é apenas para reduzir gastos, mas também é focada na melhoria de gestão e de qualidade de serviços prestados à população, além, claro, da valorização do servidor público. O turismo é hoje a atividade econômica que mais cresce no mundo e também a que mais gera empregos. Atualmente, 260 milhões de pessoas estão empregadas no setor de turismo, que representa 1 em cada 11 empregos no mundo. Outras entidades de turismo que também repudiaram essa extinção da Secretaria de Estado do Turismo aqui no Paraná foram a Associação Brasileira das Agências de Viagem, a Associação Brasileira de Empresas de Eventos do Paraná, Associação Brasileira de Guias de Turismo, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Paraná, o Iguaçu Convention and Visitors Bureau aqui de Foz do Iguaçu, a Rede de Turismo Regional, entre outras instituições. CBN Turismo. E a cidade de Foz do Iguaçu pode ser a casa da seleção da Coreia do Sul durante a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Quem nos traz os detalhes é o repórter Maurício Freire. Uma comitiva da Federação Sul-Coreana de Futebol visitou Foz do Iguaçu nesta sexta-feira para conhecer as instalações que foram aprovadas pela FIFA para ser centro de treinamento da Copa do Mundo de Futebol. O primeiro local visitado pela comissão foi o campo do Flamengo. Acompanhados de autoridades do município, os sul-coreanos fizeram questionamentos sobre o campo, a área de imprensa, academia e área coberta para treinos. Anderson Andrade, secretário de Esportes de Foz do Iguaçu, disse que o governo federal já liberou R$3 milhões para melhorias no local. As obras irão deixar o estádio Pedro Basso dentro dos padrões exigidos pela Federação Internacional de Futebol. Confesso que não é uma preocupação nossa, que isso aí já está dentro do projeto, vai ser trocado totalmente o gramado, né? Se adaptando aos gramados que vão acontecer as partidas da Copa, a drenagem também, a laser, enfim. Toda a adequação, tanto é que foi aprovado tecnicamente esse projeto. Então é uma situação que nos preocupa. A gente entende, né, a preocupação na questão da imprensa, né, dessa divisão, onde o vestiário, onde vai entrar o ônibus, questão de segurança. São todos questionamentos que foram levantados, né? Mas dentro do projeto foi aprovado, eles entenderam isso também. E não tenho dúvida aí que a gente pode ser escolhida até já nos questionários se até dia 31 de dezembro as obras já estão concluídas, que possivelmente dentro do amistoso que eles venham jogar no Brasil, eles possam ficar 7 dias aqui a partir do dia 13 de janeiro na nossa cidade. Além de Foz do Iguaçu, a comitiva visitou a cidade de Goiânia, em Goiás. De acordo com Anderson Andrade, a Terra das Cataratas leva vantagem principalmente no setor de hotelaria, um dos maiores e mais bem conceituados do Brasil. E a nossa rede hoteleira, os dados do turismo e tudo que vem agregando nesse fator. E as questões técnicas também, né? Após visitar as instalações do estádio Pedro Basso, os sul-coreanos, que já têm sua seleção classificada para a Copa do Mundo, seguiram para o Iguaçu Resort, que também teve projeto aprovado pela FIFA para ser centro de treinamento. No hotel, todas as melhorias serão realizadas com verba particular, sem dinheiro público investido. Anderson lembrou que o interesse da delegação da Coreia do Sul surgiu por intermédio de moradores da região trinacional. A indicação veio de uma pessoa que faz parte da colonização coreana aqui de Cidade Leste, que faz parte também da seleção da Coreia, onde eu não sabia e foi colocado por eles também a questão são mais de 30 mil coreanos que vivem aqui na fronteira, né? Então isso acho que faz a diferença, né? Eles em todos os momentos estavam questionando também a questão dos coreanos, como viriam a Foz do Iguaçu, se tinha algum tipo de empecilho na ponte, dificuldade na aduana, quanto tempo demora. Foz do Iguaçu deve receber a visita de mais 8 delegações. Para o secretário, a estrutura que a cidade oferece consegue comportar até 2 seleções participantes da Copa do Mundo. Tem seleções que gostam de estar no meio do povão, da torcida, do ambiente, sentindo o calor da torcida, e tem seleções que procuram estar mais reservadas, né? Então a gente tem as duas possibilidades. Essa possibilidade do Hotel Bourbon juntamente com o Flamengo, que aqui vai estar todo o torcedor acompanhando o treinamento, e a questão também do hotel e do Iguaçu Resort, onde é uma situação mais reservada, mais de segurança, mais privativa. O sorteio dos grupos para o Mundial será realizado em dezembro na Costa do Sauípe, na Bahia. Maurício Freire, para a CBN Foz. 11 horas e 39 minutos e tomara, né? Quem sabe Foz do Iguaçu hospedando não apenas uma, mas duas seleções. Enfim, exposição na mídia, é realmente bastante interessante pensar nesta possibilidade. Lembrando aqui alguns dados a respeito da Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um país com quase 50 milhões de habitantes, uma estreita afinidade, pelo menos, entre as populações de Coreia do Sul e Coreia do Norte. Politicamente, os regimes não se batem, inclusive ameaçaram guerra aí tempos atrás, mas além da população da Coreia do Sul, pode-se englobar aí a questão do público da Coreia do Norte, que acompanhará de alguma maneira o desempenho da equipe da Península ali na Copa do Mundo de 2014. Coreia do Sul, que tem um certo protagonismo no futebol mundial, chegou já a uma decisão de terceiro e quarto lugar, isso claro na Copa de 2002, disputada no Japão e na Coreia, mas em se tratando da disputa aqui no Brasil, pode, por que não, chegar às oitavas, quartas de final, quem sabe ir mais além. Enfim, quanto mais tempo permanecer em território brasileiro, mais tempo de exposição na mídia da cidade que receberá esta seleção. Agora, 11 horas e 40 minutos, o Parque Nacional do Iguaçu fará o transporte de seus visitantes com o uso de um ônibus híbrido. As informações com Thaís Montenegro. O Parque Nacional do Iguaçu coloca em circulação este mês 5 ônibus híbridos para fazer o transporte de pessoas que visitam as cataratas do Iguaçu. Os novos veículos são 90% menos poluentes que os ônibus que circulam no parque atualmente. Os veículos terão uma carroceria especial, double deck e a vista panorâmica, para que todos os visitantes tenham ampla visibilidade do Parque Nacional do Iguaçu, proporcionando maior contato com a natureza. Os veículos vão circular exclusivamente no interior do parque, levando os turistas do centro de visitantes até as Cataratas do Iguaçu, um percurso de 12 quilômetros. O veículo híbrido consome até 35% menos combustível e, consequentemente, emite até 32% menos de CO2. Além disso, emite 90% menos material particulado e óxidos nocivos à saúde, em relação aos veículos que circulam no parque atualmente. Outra vantagem do veículo é que é mais silencioso e não emite ruído em cerca de 30% a 40% do tempo de operação. Thaís Montenegro para a CBN Foz. 11h41. CBN Turismo. Converso agora aqui na CBN com a Valéria Mariotti, ela que é diretora do Departamento de Desenvolvimento do Turismo da Secretaria Municipal de Turismo aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, Valéria. Bom dia, Guilherme. Tivemos o lançamento do inventário turístico de Foz do Iguaçu, inventário, aliás, que você me dizia já está na 21ª edição? É isso aí. Já são 21 anos fazendo inventário desde 1987 e realmente é um documento muito importante. Ele está disponível na página web da Prefeitura, dentro da parte da Secretaria de Turismo, para todo mundo que quiser consultar. Inventário esse que lista todos os recursos, atrativos, empresas, o que, que está constando neste inventário? Isso, na verdade, o inventário turístico ele é uma ferramenta de trabalho não só para nós da Secretaria de Turismo, senão que para toda a população e para os turistas, porque desde dentro da Secretaria de Turismo, uma das principais funções que ele tem é servir de apoio para o pessoal que fica nos postos de informações turísticas. Então, ali está absolutamente todas as informações relacionadas com o turismo na cidade, quer dizer, atrativos, agências de viagem, restaurantes, hotéis e depois a parte do que não é de turismo também, instituições de ensino, polícia, hospital, enfim, absolutamente é uma radiografia de informações da cidade. Era isso que eu ia falar mesmo, parece bastante com raio-x, né? Isso. E quando falamos, por exemplo, de atrativos turísticos, que é algo que desperta a curiosidade, eu imagino que as pessoas, quando olham para o índice, já vão meio que direto para ver ali o que tem os atrativos turísticos. Que tipo de informações são coletadas e listadas com relação aos atrativos? Nos atrativos turísticos é localização, o que é o atrativo, o que ele oferece, horário, o preço não, porque o preço varia, então a gente não disponibiliza aqui no inventário, né? Mas absolutamente tudo relacionado com esse atrativo, horário, como chegar, onde que ele está localizado, tudo, todas as informações relacionadas. A gente tenta colocar o maior número de informações possíveis. E para conseguir todas essas informações, eu imagino que o trabalho seja grande, até porque, olhando o inventário, é um documento, quantas páginas tem? São 260 e poucas páginas. Era isso que eu ia falar, eu ia chutar em torno de 250, realmente. É uma tese. Quanto tempo demora para produzir esse inventário? Olha, esse inventário, ele tá feito no Departamento de Estudos e Estatísticas, com a coordenação da Érica Marrone, que é ela que fica encarregada de fazer isso. E é mais ou menos aproximadamente uns 2 a 3 meses para atualizar, porque agora o que a gente faz é só atualização. A partir do primeiro que foi feito, todos os anos se faz uma atualização. É feito através de telefone, e-mail e pesquisa de campo também. Né, isso, para verificação de novos empreendimentos. Isso, também. Verificação de novos empreendimentos. Às vezes você não consegue contactar por telefone, tem que ir. Enfim, é todo um processo. A gente utiliza todas as ferramentas para poder chegar até o interesse da gente. Né? E eu, no trajeto que eu faço entre a rádio e a minha residência, eu faço isso com transporte coletivo e o ônibus ele dá algumas voltas meio estranhas pela cidade. E eu observei em pontos em que eu, sinceramente, não imaginava residências, até estabelecimentos de pequeno porte sendo transformados em pousadas. Isso. Aqui em Foz do Iguaçu. O que vocês estão verificando? Há um crescimento realmente na oferta de hospedagem aqui em Foz do Iguaçu? Mais empreendimentos estão surgindo? Sim, realmente estão surgindo empreendimentos, tanto pequenos como grandes, né? Tá, essa é a tendência. Isso é um sinal de que realmente o turismo está crescendo. Então, a gente realmente sempre tenta estar investigando. Inclusive, a gente, quando sai na rua, procura ver se tem alguma coisa nova. Porém, o que consta no inventário turístico são os que têm alvará. Os que não têm alvará não aparecem. Os que não têm não aparecem no inventário. Né? Então, até porque tem que ser tudo dentro da legalidade, né? Então, a gente procura fazer esse trabalho até para não ser injusto com os que têm tudo direitinho, né? E aqueles que não estão na legalidade, aí a fiscalização... Aí isso já é trabalho da fiscalização, entra, então. Né? Já não é nosso trabalho de fiscalização. Eu até vou lhe perguntar aqui, porque realmente é algo que não dá para saber com exatidão, mas há alguma estimativa de empreendimentos até... agências ou meios de hospedagem que não estejam totalmente dentro dos parâmetros? Vocês têm uma estimativa de aproximadamente quantos? Não, nós não temos agora mesmo esse número, até porque, como eu dizia antes, a gente não faz esse papel de fiscalização. O nosso interesse é realmente legalizar, porque sim, eles têm que vir até nós para fazer a inspeção, todo esse tipo de coisas, mas a gente não sai procurando os que não estão, né? A gente procura sim dar apoio aos que estão bem, aos que estão legais e trabalhando da forma adequada. Agências de turismo, de viagens, de receptivo, enfim, das diferentes modalidades do turismo aqui na cidade de Foz do Iguaçu. O que é que vocês verificaram também? Houve uma manutenção, um crescimento? O que dá para deduzir dos novos números? Olha, André, realmente nesse novo inventário que foi feito, a gente identificou vários empreendimentos novos, tanto hotéis, pousadas, agências de viagem, restaurantes. Tá crescendo, o mercado está crescendo, o mercado dos serviços realmente está crescendo bastante. Eu acho que realmente isso é um bom sinal, porque quer dizer que a cidade está crescendo, a economia está crescendo também. Sem falar também no fato de que 2014 é um ano bastante importante para o nosso turismo aqui de Foz do Iguaçu. Nós até acompanhamos que durante a Copa das Confederações, Foz do Iguaçu acabou figurando aí na lista dos destinos mais escolhidos pelos estrangeiros que vêm aqui para o Brasil. Essa estruturação é importante também para que nosso destino tenha uma maior capacidade de recepção para o próximo ano dos turistas que pretendem vir ao Brasil? Com certeza, até porque... É difícil o turista chegar num lugar e não ter onde ir, não ter onde ficar. E Foz do Iguaçu sempre é lembrada nesse sentido, que tem um grande parque hoteleiro. Foz do Iguaçu tem tudo, na verdade. Tem restaurante, tem hotéis, tem agências de viagem, tem receptivo. É uma cidade bastante completa. E eu acho que essa é uma das razões também pelas quais o turismo de eventos acontece muito aqui em Foz do Iguaçu. Então, assim, uma coisa vai levando a outra, né? É bem interessante. Esse crescimento paralelo é o que faz também girar o mercado, né, a economia. Falando no parque hoteleiro, especificamente, número de leitos, a gente observa que realmente tem crescido bastante nos últimos tempos. Eu observo também que está acontecendo uma distribuição até de meios de hospedagem por vários corredores de Foz do Iguaçu, não mais apenas concentrado Isso. em um único local, por exemplo, Avenida das Cataratas, Centro... proximidades da BR, região da Vila Portes, enfim, dá para perceber que está havendo uma diversificação. É até fruto disso, da necessidade de atendimento dessa demanda aí por procura de hospedagem na cidade? isso é bem interessante, assim, porque realmente, como você falou, os meios de hospedagem saíram já do corredor, do típico corredor turístico que a gente conhecia. E é legal porque também isso quer dizer que o público que está vindo para Foz do Iguaçu é variado, porque quando a oferta vai variando e vai se diferenciando é porque existe a procura. Então, um turista que vem para Foz do Iguaçu, ele tanto pode ficar hospedado no centro como em algum bairro, e tanto pode ficar numa pousada simples como em um hotel 5 estrelas. E é bom ter essa variação, essa diversificação, porque assim o turista pode realmente ter esse leque, né, de opções para poder escolher onde ele quer ficar e quanto ele quer gastar. Você falava que o inventário, além dele estar disponível na internet, que é algo aí realmente acessível para todos, ele é importante para a questão da informação nos postos turísticos, né? Postos de informação turística aqui de Foz do Iguaçu. Eu até vou tocar mais uma vez nesse assunto, eu já conversei com você em outra oportunidade a respeito dos postos de informações. Para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento na internet ou mesmo aqui na região, querem vir para Foz do Iguaçu e saber mais sobre Foz do Iguaçu. Fisicamente, os postos de informações turísticas, eles estão situados onde aqui na nossa cidade? Nós temos um na rodoviária, um no aeroporto, um lá na Secretaria de Turismo e um no terminal de transporte urbano. Ou seja, são pontos assim de grande circulação de pessoas. Agora, por telefone e também até pela própria internet no site da Secretaria, é possível obter informações também, né? Isso, nós temos o 0800, que ele atende todo o Brasil, que é o 0800 45 15 16, que tem sempre uma pessoa até às 11 da noite lá atendendo o telefone e passando informações. E o interessante é que o 0800, assim, ele é muito utilizado pela população local também, sabe? Não só pelos turistas. Então, é um serviço diferenciado que poucas as cidades têm. E Foz do Iguaçu, sim, tem esse diferencial. E todos os nossos atendentes dos postos de informações, eles falam inglês, espanhol e alguns até outros idiomas, como italiano, como francês. Sabe, assim, realmente, nesse sentido, Foz do Iguaçu tem um dos melhores serviços do Brasil. E atire a primeira pedra quem nunca ligou para o 0800 para pedir um telefone. É, né? Verdade, é verdade, isso mesmo. Conversei aqui na CBN com a Valéria Mariotti e antes até de encerrarmos essa entrevista, eu vou lhe perguntar, Valéria, o próximo inventário, depois desse, será uma atualização anual a cada 2 anos? Como é que vai ser feito? Ele é uma atualização anual. O próximo vai ser atualizado. Durante o ano, o que vai aparecendo de novo vai sendo catalogado e uma vez por ano é passado tudo pro inventário. E 2 ou 3 meses antes dele sair, de sair a nova edição, é feito toda essa coletânea, toda essa pesquisa do que tem de novo. Muitas agências ou empreendimentos não são novos, porém mudaram de telefone, mudaram de endereço. Então, a gente sempre tá atrás de todas essas informações. Alguns hotéis, por exemplo, o número de leito aumentou, diminuiu, todas essas informações, por isso que a gente tem que estar entrando em contato com todos os empreendimentos, com todo mundo que aparece aqui no inventário todos os anos. É um trabalho assim bem de formiguinha, mas é um trabalho que é necessário. Curiosidade minha, os primeiros inventários, algum projeto de digitalização desses inventários, até para a questão de memória e recuperação do patrimônio da cidade? Olha, André, não tem nenhum projeto para digitalizar, mas é uma boa ideia para fazê-lo. A gente tem em papel, até porque a gente está com muito material que a gente quer recuperar, material antigo, até porque pela questão do nosso observatório de turismo, para ter essas séries, né, históricas. E realmente o inventário é legal porque dá para medir através do inventário o crescimento que o turismo teve também. É outra forma para medir, sabe? Então fica aí a dica, né, para a gente fazer isso. Valéria Mariotti, diretora do Departamento de Desenvolvimento de Turismo da Secretaria Municipal de Turismo aqui de Foz do Iguaçu. Muito obrigado pela participação aqui na CBN. Obrigada a você, Guilherme. E a seguir no CBN Turismo, a programação de opções noturnas para a Terra das Cataratas neste fim de semana e também informações aí a respeito de um encontro com o Mochileiro das Maravilhas hoje à tarde aqui em Foz do Iguaçu. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da CBN Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. 11 horas e 57 minutos com 23 graus de temperatura aqui em Foz do Iguaçu e a AIESEC, que é o maior movimento jovem universitário sem fins lucrativos do mundo, irá realizar neste sábado às 6 horas no Pacová Café Bar um bate-papo descontraído com Daniel Thompson, ele que é considerado conhecido como o Mochileiro das Maravilhas. A programação faz parte do Global Village, uma espécie de feira das nações realizada no mundo todo por membros da AIESEC. O objetivo é que os membros possam trocar ideias e experiências com relação a viagens e intercâmbios. A ação conta com o apoio de várias entidades aqui da cidade de Foz do Iguaçu. Daniel é blogueiro oficial do portal UOL Viagens, formado em Relações Públicas e também em Turismo, conhece 22 estados do Brasil, 46 países e já deu a volta ao mundo 3 vezes. Neste ano, o Mochileiro das Maravilhas embarcou em uma aventura de conhecer todas as cidades que serão sedes da Copa do Mundo da FIFA em 2014. CBN Turismo. E neste domingo acontece mais uma edição do Café com Teatro, um evento que reúne a diversidade artística e cultural aqui de Foz do Iguaçu, além de receber artistas dos municípios vizinhos. O encontro acontece no Teatro Barracão, na Praça da Bíblia, a partir das 5 horas da tarde, e a entrada custa R$ 5,00 por pessoa. Entre os destaques dessa edição está o lançamento do CD singular do duo de músicos argentinos Gladys Fattori e Miguel Alfonso. O álbum é uma coletânea de boa música popular argentina e também latino-americana. Vamos agora à programação de shows e baladas para o fim de semana na região da Tríplice Fronteira. E para quem gosta de rock, a opção no Zeppelin Old Bar é a apresentação da banda Backdoors Band. Já a música eletrônica você encontra na festa Cosmoon Festival 9 anos, no Centro de Convenções aqui de Foz do Iguaçu. Expectativa aí de grande público para este evento. Também música eletrônica no Coyote, em Ciudad del Este, festa Halloween. No Woods Bar, aqui no centro de Foz do Iguaçu, apresentação das duplas João Vitor e Matheus e Douglas e Ana Paula. Sertanejo na pauta também da ONU Music Hall, com a apresentação de Breno Reis e Marco Viola. E chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, dia 5 de outubro de 2013. Programa que teve os trabalhos técnicos de Christian Cubilo e Jodemar Correa. Reportagens locais de Maurício Freire e Thaís Montenegro. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. Direção Nacional de Jornalismo de Marisa Tavares. O CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. Outras notícias locais na programação CBN e também no nosso site cbnfoz.com.br, onde você poderá também fazer, acompanhar, ouvir novamente este programa, fazer o download, enfim, acompanhar também o CBN Entrevista com Jean Giovanni, que aconteceu agora pela manhã aqui na programação da CBN Foz, a rádio que toca notícia na terra das cataratas. Música.